Fecheiro 3. Cerca de 400 escoceses das Terras Altas cercaram a pequena área de ocupação de Hayes, na margem da Enseada, convocados pelo toque dos tambores. Homens e mulheres abrigavam-se entre as árvores acima da clareira, mantos e arigaides enrolados à volta do corpo para se protegerem do vento crescente. Também eles reuniam o seu próprio conselho, a julgar pelas fileiras de rostos sérios visíveis sob lenços esvoaçantes, toucas e barretes. Era evidente que a expressão nos seus rostos podia dever-se tanto ao frio como a uma cautela natural. As minhas próprias faces estavam rígidas, a ponta do meu nariz ficara dormente e não sentia os pés desde a alvorada. Todos os que quiserem fazer uma declaração referente a estas graves questões podem entregá-las ao meu cuidado, anunciou Hayes, cujo rosto redondo demonstrava um ar oficial e impassível. Permanecerei na minha tenda com o meu escriturário durante o resto do dia. Deus salve o rei. Ele entregou a proclamação ao cabo, dispensou a multidão com uma vénia e virou-se vivazmente em direção a uma grande tenda de lona que fora erguida perto das árvores, com os estandartes do regimento a esvoaçarem loucamente ao lado. A tremer, enfiei a mão por dentro do manto de Jamie, por cima da curva do seu braço, e os meus dedos frios ficaram confortados pelo calor do seu corpo. Jamie apertou o cotovelo rapidamente ao corpo, em virtude do toque gelado da minha mão, mas não olhou para mim. Ele observava a figura de Archie Hayes a afastar-se, com os olhos semicerrados devido ao vento cortante. O tenente moveu-se com grande deliberação, como que alheio à multidão na encosta da montanha. Era um homem sólido e compacto, de altura inconsequente, mas com uma presença considerável. Desapareceu para o interior da sua tenda, deixando a aba da porta convidativamente presa ao alto. Não era a primeira vez que relutantemente admirava os instintos políticos do governador Tryon. Esta proclamação estava, obviamente, a ser lida em todas as cidades e vilas da colónia. Ele podia ter confiado a um magistrado ou a um xerife local a tarefa de levar esta mensagem de fúria oficial a esta Assembleia. Em vez disso, dera-se ao trabalho de enviar Hayes. Archibald Hayes lutar em Culloden, ao lado do pai, aos 12 anos. Ferido em combate, fora capturado e enviado para o Sul, confrontado com a opção de ser exilado ou de se unir ao exército, aceitar o soldo do rei e dera o seu melhor. O facto de ter chegado a oficial com 30 e poucos anos, numa época em que a maioria dos postos era comprada e não conquistada, era testemunho suficiente da sua competência. Ele era tão bem apessoado como profissional. Convidado a partilhar da nossa comida e fogueira na véspera, passara metade da noite a conversar com Jamie e a outra metade a saltitar de fogueira em fogueira, sob a égide da presença de Jamie, sendo apresentado aos chefes de todas as famílias importantes presentes. De quem fora a ideia? Questionei-me, olhando para Jamie. O seu nariz, aquilino e comprido, estava avermelhado pelo frio, os olhos protegidos do vento, mas o seu rosto não denunciava os seus pensamentos. E isso, pensei eu, era o raio de uma boa indicação de que ele estava a pensar em algo perigoso. Teria ele sabido desta proclamação? Nenhum oficial inglês de um regimento inglês poderia ter trazido tais notícias a uma assembleia como esta, com alguma esperança de colaboração. Mas Hayes e os seus escoceses das Terras Altas, resolutos nos seus tartãs, não passou despercebido o facto de que Hayes montara a sua tenda de costas para um cerrado pinhal. Quem quer que quisesse falar com o tenente em segredo poderia aproximar-se pelo pinhal sem ser visto. Será que o Hayes espera que alguém se destaque repentinamente da multidão? Corra para a sua tenda e se entregue? Murmurei a Jamie. Pessoalmente sabia de pelo menos uma dúzia de homens entre os presentes que haviam tomado parte nos tumultos de Hillsborough. Três deles estavam à distância de um braço de mim e de Jamie. Jamie viu para onde eu estava a olhar e colocou a mão sobre a minha, apertando-a num silencioso pedido de descrição. Olhei para ele espantada. Certamente não pensava que eu iria denunciar alguém inadvertidamente. Brindou-me com um sorriso ténue e com um daqueles irritantes olhares conjugais que dizem mais claramente do que palavras. Tu sabes como tu és, Sassenach. Qualquer um que olhe para ti sabe perfeitamente o que estás a pensar. Deslizei para mais perto dele e dei-lhe discretamente um pontapé no tornozelo. Eu podia ter um rosto muito expressivo, mas certamente não daria aso a comentários numa multidão como aquela. Ele nem pestanejou. Mas o sorriso abriu-se mais um pouco. Enfiou um braço por dentro da minha capa e com a mão nas minhas costas puxou-me para si. Hobson, McLennan e Fowles estavam mesmo à nossa frente a conversarem baixinho entre eles. Os três vinham de uma minúscula povoação chamada Drunkard's Creek, a cerca de 20 quilómetros da nossa própria propriedade em Fraser's Ridge. Hugh Fowles era genro de Joe Hobson e muito jovem, não tinha mais de 20 anos. Ele estava a fazer o seu melhor para manter a compostura, mas o seu rosto ficara branco e suado à medida que a proclamação era lida. Eu não sabia o que Tryon pretendia fazer com quem quer que, comprovadamente, tivesse participado no tumulto, mas conseguia sentir as ondas de inquietação criadas pela proclamação do governador a percorrerem a multidão como os turbilhões de água a correr pelas rochas no afluente ali ao pé. Alguns edifícios tinham sido destruídos em Hillsborough e vários funcionários públicos arrastados para a rua e atacados. Diziam os boatos que um deles, ironicamente intitulado Juiz de Paz, perdera um olho com um violento golpe de pingalim. Sem qualquer sombra de dúvida, levando a peito esta demonstração de desobediência civil, o chefe do Tribunal de Justiça, Juiz Henderson, fugiu por uma janela e deixou a cidade, impedindo assim que a sessão de tribunal tivesse lugar. Era evidente que o governador ficara muito aborrecido com o que acontecera em Hillsborough. Joe Hobson olhou para trás, para Jamie, desviando de seguida o olhar. A presença do tenente Hayes na nossa fogueira na noite anterior não passara despercebida. Se Jamie se apercebeu do olhar, não o deu a entender. Encolheu um dos ombros, inclinando a cabeça para baixo para falar comigo. Não, não penso que o Hayes espera que alguém se entregue. Deve ser o seu dever pedir informações. Graças a Deus que não é o meu dever fornecê-las. Ele não falará alto, apenas suficientemente alto para chegar aos ouvidos de Joe Hobson. Hobson virou o rosto e fez um ligeiro meneio de cabeça a Jamie, em sinal de agradecimento irónico. Deu um toque no braço do genro e afastaram-se, galgando a encosta em direção aos acampamentos espalhados por ali acima, onde as mulheres tomavam conta das fogueiras e das crianças mais pequeninas. Era o último dia da assembleia. Esta noite haveria casamentos e batizados. A bênção formal do amor e dos seus frutos barulhentos, concebidos pela multidão que não frequentara a igreja no ano anterior. Depois, as últimas canções seriam entoadas, as últimas histórias contadas e haveria dança no meio das chamas irrequietas das inúmeras fogueiras, com ou sem chuva. Pela manhã, os escoceses e o seu pessoal doméstico dispersar-se-iam de regresso aos seus lares, espalhados pelas margens colonizadas do rio Cape Fear, até às montanhas selvagens a oeste, levando a notícia da proclamação do governador e dos acontecimentos em Hillsborough. Encolhi os dedos dentro dos meus sapatos molhados e questionei-me apreensivamente quem, entre a multidão, acharia seu dever atender ao convite de Hayes à confissão ou acusação. Não o Jamie, certamente, mas talvez outros. Muitos tinham-se vangloriado sobre os tumultos em Hillsborough durante a semana da Assembleia, mas nem todos os ouvintes estavam dispostos a ver os desordeiros como heróis, de modo algum. Eu conseguia sentir, assim como ouvir, o murmúrio de conversas irrompendo após a proclamação. Cabeças virando-se, famílias reunindo-se, homens saltitando de grupo em grupo, conforme o conteúdo do discurso de Hayes era transmitido pela encosta acima, repetido aos que se encontravam demasiado afastados para ouvir. Vamos? Ainda há muito para fazer antes dos casamentos. Sim? Jamie olhou para mim. Pensei que os escravos da Jocasta estavam a tomar conta da comida e das bebidas. Dei ao Ulisses os barris de whisky. Ele será o Sogan. O Ulisses? Ele trouxe a peruca dele? Sorri só de pensar. O Sogan era o homem responsável pela distribuição da comida e das bebidas num casamento das Terras Altas. O termo significava, na verdade, algo como camarada amável e jovial. Ulisses era provavelmente a pessoa mais digna que eu já vira, mesmo sem o seu uniforme e peruca de crina de cavalo, coberta de pó de arroz. Se a trouxe, é provável que lhe esteja colada à cabeça antes do fim da tarde. Jamie ergueu os olhos para o céu carregado e sacudiu a cabeça. Feliz a noiva em quem o sol brilha, citou. Feliz o cadáver em quem a chuva cai. Isso é o que eu gosto nos escoceses, disse eu secamente. Têm sempre um provérbio adequado para qualquer ocasião. Não te atrevas a dizer isso ao pé da Bri. Quem é que tu pensas que eu sou, Sassenach? Perguntou Jamie, lançando-me um meio sorriso. Sou o pai dela, não sou? Definitivamente, sim. Reprimi o pensamento momentâneo sobre o outro pai de Brianna e olhei por cima do ombro para me certificar de que ela não estava a ouvir. Não havia qualquer sinal da sua flamejante cabeleira entre as pessoas próximas. Sem dúvida era filha do seu pai, com o seu 1,80m descalça, quase tão fácil de identificar no meio de uma multidão como o pai. De qualquer forma, não é com a festa de casamento que eu tenho de lidar, disse eu virando-me para Jamie. Tenho de preparar o pequeno almoço, depois de ir ver uns doentes com o Murray MacLeod, agora de manhã. Ah, sim? Pensei que tivesses dito que o pequeno Murray era um charlatão. Eu disse que ele era ignorante, teimoso e uma ameaça à saúde pública, corrigiu. Não é exatamente a mesma coisa. Exatamente, disse Jamie a rir-se. Então pretendes educá-lo ou envenená-lo? O que for mais eficaz. No mínimo posso pisar acidentalmente a lanceta dele e parti-la. Provavelmente é a única maneira de o fazer parar de sangrar as pessoas. Vamos, mas é embora, estou a gelar. Sim, vamos lá então. Concordou Jamie, lançando um olhar para os soldados, ainda em formação ao longo da margem do rio, mas em posição de descanso. Sem dúvida o pequeno Archie pretende manter os seus rapazes ali até a multidão se ir embora. Eles estão a ficar um pouco isolados nas extremidades. Embora completamente armados e uniformizados, a fileira de escoceses das Terras Altas estava descontraída. Imponentes, sem dúvida. No entanto, já sem o ar ameaçador. Alguns miúdos, e não menos meninas, saltitavam de um lado para o outro entre eles, imprudentemente tocando nas bainhas dos quiltes dos soldados, ou aventurando-se, com grande ousadia, a tocar nos reluzentes mosquetes, nos cantis pendurados e nos punhos das espadas e adagas. Abel Akaraid. Jamie fizera uma pausa para cumprimentar o último dos homens de Drunkard's Creek. Já comeste alguma coisa? McLennan não levara a mulher à assembleia e por isso comia onde a sorte o levasse. A multidão dispersava-se à nossa volta, mas ele mantinha-se impassivelmente no lugar, segurando as pontas de um lenço de flanela vermelha que lhe protegia a cabeça calva dos pingos da chuva. Provavelmente à espera de um convite para o pequeno almoço, pensei eu cinicamente. Analisei a sua complexão robusta e atarracada, estimando mentalmente o seu possível consumo de ovos, papas de aveia e torradas, tendo em conta os diminutos suprimentos nos nossos cestos. Não era porque a simples escassez de alimentos impedisse um escocês das terras altas de oferecer hospitalidade. Certamente não era o caso de Jamie, que acabava de convidar McLennan para se juntar a nós, enquanto eu mentalmente dividia 18 ovos por 9 pessoas em vez de 8. Não poderiam ser estrelados, era certo. Talvez fosse melhor fazer omeletes com batatas raladas. E seria melhor eu pedir emprestado mais café ao acampamento de Jocasta quando subisse a montanha. Virámo-nos para nos irmos embora e a mão de Jamie deslizou pelas minhas costas repentinamente até ao meu rabo. Emiti um som nada dignificante e a Belle McLennan virou-se, olhando-me espantado. Esbocei-lhe um sorriso radiante, resistindo à tentação de dar um pontapé em Jamie outra vez e de forma menos discreta. McLennan virou-se para o outro lado e começou a subir penosamente a encosta à nossa frente, com a cauda do casaco a bater-lhe nas calças poídas. Jamie agarrou-me no cotovelo para me ajudar a passar pelas rochas, inclinando-se para me murmurar ao ouvido. — Por que raio não estás a usar anáguas, Sassenach? Sussurrou-me ele. — Não estás a usar nada por baixo da saia. Vais morrer de frio. — Nisso tens razão, concordei eu, tremendo de frio apesar da minha capa. Na verdade, eu estava a usar uma combinação de linho sob o vestido. Mas era uma peça fina, poída, própria para acampar no verão. No entanto, completamente insuficiente para fazer face às rajadas de vento gelado que sopravam através da minha saia, como se ela fosse de gaze. Ontem tu tinhas umas boas anáguas de lã. O que é que lhes aconteceu? Não vais querer saber, assegurei-lhe. As sobrancelhas ergueram-se ao ouvir isto. Mas antes que ele pudesse fazer mais perguntas, soou um grito atrás de nós. Germain! Virei-me e vi uma cabecinha loura, com os cabelos a esvoaçar, conforme o dono escorregava pela ladeira abaixo das rochas. Germain, de 2 anos, aproveitara a preocupação da mãe com a irmã recém-nascida para escapar da sua vigilância e disparar em direção à fileira de soldados. Para evitar ser capturado, precipitou-se pela descida, ganhando velocidade como uma bola de neve. Fergus! Gritou Marsali. O pai de Germain, ao ouvir o seu nome, desviou a atenção da conversa que estava a ter, mesmo a tempo de ver o filho tropeçar numa rocha e voar de cabeça. Um acrobata nato, o miúdo não fez qualquer movimento para se salvar, a não ser deixar-se cair graciosamente, encolhendo-se numa bola como um ouriço, ao bater na ladeira coberta de erva com um dos ombros. Rolou como uma bala de canhão pelas fileiras de soldados, arremessado da borda de um ressalto de rocha, esparramando-se na água do riacho com um grande chapão. Ouviu-se um suspiro geral de consternação, e várias pessoas apressaram-se ladeira abaixo para ajudar. Mas um dos soldados já tinha corrido para a margem. Ajoelhando-se, enfiou a ponta da baioneta nas roupas flutuantes da criança e rebocou a trouxa encharcada para a margem. Fergus atirou-se às águas rasas e geladas, estendendo o braço para resgatar o filho ensopado. «Merci, mon ami, merci beaucoup», agradeceu ele ao jovem soldado. «Et toi, Toto?» disse ele, dando uma sacudidela ao seu rebento que arfava e cuspia. «Comment ça va, cabecinha de vento?» O soldado parecia espantado. Mas eu não conseguia perceber se por causa do inigualável patois de Fergus ou da visão do gancho brilhante que ele usava no lugar da mão esquerda. «Está tudo bem, senhor», assegurou ele com um sorriso tímido. «Julgo que ele não sofreu nada». Brianna surgiu repentinamente detrás de um castanheiro americano, com o pequeno Jamie, de 6 meses, ao colo, e habilmente retirou a bebê, Joan, dos braços de Marsali. «Dá-me cá, Joanie», disse ela. «Trata do Germain». Jamie tirou o pesado casaco dos ombros e colocou-o nos braços de Marsali, no lugar da bebê. «Sim, e diz ao rapaz que o salvou para vir juntar-se a nós, à nossa fogueira», disse-lhe ele. «Temos comida para mais um, Sassenach?» «Claro», disse eu, reajustando rapidamente os meus cálculos mentais. 18 ovos, 4 pães duros para fazer torradas? Não, eu devia guardar um para amanhã, para a viagem de regresso. 3 dúzias de bolinhos de aveia, se Jamie e Roger já não os tivessem comido. 1/2 jarra de mel. O rosto fino de Marsali iluminou-se com um sorriso pesaroso, partilhado entre nós os três. E ela lá seguiu apressada para socorrer os seus homens encharcados e a tremer de frio. Jamie ficou a vê-la afastar-se com um suspiro de resignação, enquanto uma rajada de vento inflava as mangas largas da sua camisa com um sopro abafado. Cruzou os braços ao peito, encolhendo os ombros ao vento, e sorriu-me de esguelha. «Ora, muito bem, acho que vamos gelar juntos, Sassenach. Mas tudo bem, eu não iria querer viver sem ti». «Ah», disse eu afavelmente, «tu conseguirias viver nu num bloco de gelo flutuante, Jamie Fraser, e derretê-lo, o que fizeste ao teu casaco e ao teu manto». Ele não estava a usar nada além do quilt e da camisa, a não ser os sapatos e as meias, e as suas bem definidas maçãs do rosto estavam vermelhas do frio, assim como as pontas das suas orelhas. No entanto, quando enfiei a minha mão na curva do seu braço, ele estava quente como sempre. «Não vais querer saber», disse ele a rir-se. Cobriu a minha mão com a palma grande e calejada. «Vamos lá, estou a morrer de fome». «Espera», disse eu soltando-me. Jamie não estava disposto a partilhar o abraço da sua mãe com a bebé recém-chegada e protestava, berrando e contorcendo-se, o rostinho redondo, vermelho de fúria, por baixo do gorro azul de malha. Estendi os braços e tirei-o a Brianna, enquanto ele se torcia e empurrava as mantas que o envolviam. «Obrigada, mamã». Brianna sorriu brevemente, levantando a pequenina Joan para uma posição mais segura ao seu colo. «Tenha certeza de que o quer? Esta é mais sossegada e tem metade do peso». «Não, eu dou conta dele. Calma, meu docinho, vem à vozinha». Sorri ao dizer isto, ainda com a sensação nova de um misto de surpresa e deslumbramento de que eu pudesse realmente ser avó de alguém. Reconhecendo-me, Jamie abandonou a sua birra e rapidamente retomou a sua rotina de lapa, os dedos gorduchos agarrando com força ao meu cabelo. Soltando os seus dedos, espreitei por cima da sua cabecinha, mas a situação lá embaixo parecia sob controle. Fergus, com calças e meias encharcadas, a capa de Jamie à volta dos ombros, torcia a parte da frente da camisa com a única mão, dizendo qualquer coisa ao soldado que resgatara Germain. Marsali tirava o seu Ariside, envolvendo o filho nele. Os seus cabelos louros, soltos, a esvoaçarem, por baixo da touca, como teias de aranha ao vento. O tenente Hayes, atraído pelo barulho, espreitava pela aba da entrada da sua tenda como um búzio. Ergueu o olhar e encontrou o meu. Acenei brevemente. Depois virei-me para seguir a minha própria família, de regresso ao acampamento. Jamie dizia algo a Brianna em gaélico, enquanto a ajudava a galgar uma parte pedregosa no trilho à minha frente. Sim, estou pronta, disse ela respondendo em inglês. Onde está o seu casaco, pá? Emprestei-o ao teu marido, disse ele. Não queremos que ele pareça um mendigo no seu próprio casamento, pois não? Brie riu-se, afastando da boca uma esvoaçante madeixa de cabelo vermelho com a mão livre. Melhor um mendigo do que um suicida. Um quê? Alcancei-os quando emergimos da proteção das rochas. O vento lulava pelo espaço aberto, metralhando-nos com pequenos fiapos de neve e afiadas lasquinhas de cascalho. Puxei o gorro de malha de Jamie para lhe proteger as orelhas. Depois coloquei-lhe a manta por cima da cabeça. Ufa! Brianna curvou-se sobre a bebé que carregava nos braços, protegendo-a das rajadas de vento. Roger estava a barbear-se quando os tambores soaram e quase cortou a garganta. A parte da frente do casaco ficou manchada de sangue. Ela olhou para Jamie, os olhos lacrimejando com o vento. Então viu-o hoje de manhã. E sabe onde é que ele está agora? O rapaz está a salvo, assegurou-lhe ele. Disse-lhe para ir falar com o padre Donahue, enquanto o Hayes estava a ler a proclamação. Ele lançou-lhe um olhar penetrante. Deverias ter-me dito que o rapaz não era católico. Devia, disse ela sem se perturbar. Mas não o fiz. Não é um problema para mim. Se com isso estás a querer dizer que não faz a menor diferença... Jamie começou com uma perceptível contundência na voz. Mas foi interrompido pelo aparecimento do próprio Roger, resplandecente num quilt verde e branco do tartan dos Mackenzie, com um manto do mesmo padrão drapeado sobre o casaco e o colete de Jamie. O casaco ajustava-se bem. Ambos eram corpulentos, de membros longos e ombros largos, embora Jamie fosse uns 5 centímetros mais alto. E a lã cinzenta combinava tão bem com o cabelo escuro e a pele cor de azeitona de Roger, como com a cor castanho-avermelhada de Jamie. Estás muito elegante, Roger, disse eu. Onde é que te cortaste? O rosto dele estava rosado, com a irritação comum da pele acabada de ser barbeada, mas sem nenhuma outra marca visível. Roger carregava o manto de Jamie no braço, de tartan vermelho e preto. Entregou-o e inclinou a cabeça para o lado, mostrando-me o corte profundo, logo abaixo de maxilares. Aqui mesmo. Não é muito grave, mas sangrou imenso. Não é à toa que chamam de goladoras a estas navalhas de barba, pois não? O corte já tinha cicatrizado numa perfeita linha escura, com uns 7 centímetros de comprimento, num ângulo que ia do canto do maxilar até à garganta. Toquei na pele ao de leve, junto ao corte. Nada mal. A lâmina da navalha fizera um corte limpo, sem nenhuma pele solta a precisar de sutura. Mas não era de admirar que tivesse sangrado muito. Parecia mesmo que ele tentara cortar a própria garganta. Nervoso miudinho, esta manhã? Brinquei com ele. Não estás a ter dúvidas de última hora? É um pouco tarde para isso, disse Brianna sarcasticamente surgindo ao meu lado. Afinal de contas, existe uma criança que precisa de um nome. Vai ter mais nomes do que precisará, assegurou-lhe Roger. Tu também, senhora Mackenzie.